Panorama Agrícola para 29 de abril de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, nesta terça-feira de lua nova, 29 de abril, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: a prudência é filha da sabedoria. No Panorama Agrícola de hoje, você confere uma dica para parar de fumar. E na entrevista, o impacto da adubação orgânica no meio ambiente, com Silvano Breda. Ligue e participe do Panorama Agrícola, 48-3665-5359, ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Parar de fumar não é fácil. A nicotina é uma substância que vicia e é a principal responsável pela dependência. Para quem está tentando parar, diversas situações devem ser evitadas, porque podem servir de impulso. São os chamados gatilhos. Ao saber o que dá vontade de fumar, no seu caso, é mais fácil prevenir recaídas. Identifique esses gatilhos e evite-os. Os gatilhos naturalmente variam de pessoa para pessoa. Depois do cafezinho, em situações de estresse, junto com outros fumantes. Tudo isso pode ser um gatilho que leve você a não conseguir parar de fumar. É hora das notícias. A FETRAF Sul informa que o governo estadual anunciou a liberação de recursos de contrapartida na habitação rural por meio do Programa Nacional de Habitação Rural. O anúncio foi feito depois que a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação do Estado conversou com dirigentes da FETRAF Sul. Santa Catarina vai liberar 10 milhões de reais em recursos para o Programa Nacional de Habitação Rural. Cada família vai receber 5 mil reais de subsídio. Confira a entrevista de hoje. Uma pesquisa inédita está em andamento no Brasil e deve aperfeiçoar a técnica de recomendação de adubação nas lavouras, principalmente no uso de dejetos animais. Aqui em Santa Catarina, o projeto está sendo tocado pela IPAGRE no seu Centro de Pesquisas para Agricultura Familiar, o CEPAF, em Chapecó, no oeste do estado. Nessa reportagem, Silvano Breda conversa com Ivan Baldiceira e com Evandro Espanholo, os dois engenheiros agrônomos da EPAGRE que estão envolvidos com essa pesquisa. Acompanhe. A pergunta é: qual o impacto da adubação, principalmente a de origem orgânica, no meio ambiente em geral e mais especificamente em relação à emissão dos principais gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono ou gás carbônico, o metano e o óxido nitroso? Quando começamos a pesquisa agropecuária no Brasil, né, e em Santa Catarina, a preocupação primeira era obter a resposta técnica, ou seja, a resposta das plantas. A aplicação de insumos de baixo custo, como é o caso do uso dos dejetos animais, ou a aplicação de fertilizantes, ou a aplicação de calcário. No segundo momento, nós começamos a trabalhar questões econômicas, as tabelas econômicas que já aparecem nas recomendações de adubação e calagem das rolas, por exemplo. Então, nessa condição, a gente já não ficava só focado na resposta da planta, na resposta técnica, mas também na viabilidade econômica. E agora, com pesquisas, com experimentos desse tipo aqui, a gente busca verificar o impacto do uso de dejetos animais, por exemplo, ou de adubação, ou de manejo de solo, de sistemas produtivos, né, no ambiente. No ambiente como um todo, incluindo o homem, né? Quer dizer, entrou mais uma variável para os técnicos se preocuparem nas recomendações aos agricultores. Sem dúvida, mais uma variável importantíssima, né? De 15 anos para cá, a EPAGRE tem se preocupado enormemente com a questão ambiental, a sociedade como um todo, o mundo como um todo tem se preocupado com isso, o agricultor, o homem da cidade, Quer dizer, todos nós temos nos preocupado com a questão ambiental e essa variável, essa preocupação da pesquisa vem ao encontro de toda essa, essas questões colocadas agora, né? Então veja, aqui no momento que nós utilizamos dejetos animais, né, em dosagens crescentes e verificamos a resposta da planta, mas temos que saber também o que, é que acontece com o ambiente. Né? Onde é que vai parar, por exemplo, o nitrato? Onde é que vai parar o gás carbônico? Né? Onde é que vai parar o óxido nitroso? Onde é que vai parar gases e elementos que infiltram no solo? Tudo isso nós temos que procurar verificar o que está acontecendo para poder ter uma resposta melhor. E para o nosso técnico a campo, ter claro que não basta colocar quantidades grandes, né? Ele tem que cuidar também de que aquilo não vá poluir o ambiente, seja as águas, seja o solo ou seja a atmosfera. Né? São dois experimentos. Um adubado com ureia e dejetos líquidos de suínos e outro com cama de aviários e compostagem com esterco de suínos. Isto porque são insumos de baixo custo e disponíveis na maioria das pequenas propriedades do Oeste Catarinense devido à alta concentração de criação de aves, suínos e bovinos de leite naquela região. Em cada experimento, durante o ano, é feito monitoramento desde antes do plantio até depois da colheita e da próxima cobertura de inverno, através de câmeras de captação do ar. Elas são instaladas em diversos pontos da lavoura. Um termômetro é instalado no solo, fora da câmara, e outro no interior dela. No momento da captação, é ligado um pequeno ventilador embutido na câmara de captação para a homogeneização dos gases e a cuidadosa retirada de amostras com seringas. Em cada câmara, é realizada a coleta de 4 amostras com intervalos de 15 minutos entre elas e que são meticulosamente armazenados nas ampolas e acondicionadas em gelo. Paralelamente, também são feitas avaliações em relação às alterações físicas e químicas no solo até 1 metro de profundidade. Esse estudo ele faz parte de um grande projeto coordenado pela Embrapa e onde estão sendo avaliados experimentos em vários biomas do Brasil. Então a gente tem avaliações no bioma amazônico, no bioma cerrado, no bioma pampa e no bioma mata atlântica, que é esse que é onde a gente faz parte. Esses 4 biomas eles representam em torno de 90% da área produtiva do Brasil. Bom, e aí então, quer dizer, os mesmos dados que vocês coletam aqui, eles coletam nesses outros lugares. E o que acontece com isso? Sim, o grupo que está envolvido conjuntamente com nós é a Embrapa de Passo Fundo, Universidade Federal de Santa Maria e Universidade Federal de Porto Alegre. Então todas as coletas de gases que a gente faz aqui em Chapecó, a gente encaminha para Porto Alegre. E aí as análises são feitas lá. Até 2016, essas informações servirão para gerar modelos matemáticos que vão proporcionar indicadores para orientação técnica aos produtores nos diversos sistemas de produção. As tecnologias atuais, elas correspondem a esse tipo de preocupação? Como é que nós, em que pé nós estamos? Bem, Silvano, nós temos coisas, nós temos avançado em alguns aspectos. Manejo de solo é uma questão que nós avançamos muito. Aí o plantio direto hoje, consolidado em todo o Brasil, né? É coisa que há pouco tempo atrás, 20 anos, nem isso, as pessoas não acreditavam, os agricultores não acreditavam, né? Mas a tecnologia veio e nós temos aí hoje implantado o plantio direto, né? Que é um avanço tecnológico na parte de manejo, né? Na parte de adubos, está aí surgindo já ureias, nitratos, os adubos químicos, né? Minerais já pelletizados, que vão decompondo mais gradativamente, liberando mais gradativamente os nutrientes no solo. Né? No caso dos dejetos animais, a importância está vindo aí também a questão das compostagens, né? Onde ocorre uma liberação mais gradativa, na decomposição mais demorada, aí as perdas diminuem. Porque nós estamos avaliando aqui uma situação colocada, que são os dejetos líquidos e é a ureia. Né? Isso aqui pode dar grande emissão, né? E aí nós temos que ter realmente alternativas para recomendar de adubos, insumos de baixa emissão, né? Que não sejam tão grandes assim, que não afetem tanto assim o ambiente. Né? Você ouviu reportagem de Silvano Breda com Ivan Baldiceira e Evandro Espanholo. pesquisadores do CEPAF da IPAGRE em Chapecó, oeste do estado, matéria sobre o impacto da adubação orgânica no meio ambiente. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.